big, big. La la la la la la la la. Roubei chegarão, te tomar le cabra simila. Deus vem antes para avisar. Ha, ha, a tempestade que está por vir, sabedoria. Banana não se afoga. Ha, ha, dorai céu com a atenção dobrada pra sentir isso. Escutar a instrução sagrada. A sujeira embaçar. Percepção que te ajuda no processo de elevação. Pecado não tá no nome daquele que serve taça de veneno, mas daquele que abastece. Se pra que é só inocente, passa adiante. É o cálculo desse jogo de merda que não tem vencedor, que por falta de amor manipula mano. Não se livra do terror que vem adelante, que veio pra afundar o barco de ser puto corrupto sujo, que veio para sujar a mente que dorme. Suga marujo que acha que só perde ele consegue fazer um filho esperto. Infelizmente tem pai de safado na terra passando por certo. Suga de forma mais exagerada, não reabastece, foi desgotada. Aquele me mira, paga mano com a la própria vida. Ou bem chegar antes tomar leca pra simila. De nota, muda o sentido do que é ser rico. Pelo ralo levou sua a sua dignidade. Mas quem foi a palavra deixa de fazer sentido. Fudido está, quem não tá com diama. E dá tempo se de se encontrar. A empresa que suga sua vitamina até o caroço te fere com ato frio e calculista que pregna até o seu osso. Desmata o malha para fazer obra quando acaba de desmar. Da trata órfão com pouca. Há mil maneiras de viver sem prejudicar a caminhada alheia. Bora pensar. Moleque esperto, mais perto do poço do que do correto. Se flerte com juízo, pegue só por ter princípio honesto. De resto que peço, cabeça pro honesto, não volta em AS. O digno torresso, maluco possesso, nem meço. Minha vontade do universo no verso, nem meço em travar. Cê é louco, vem chegar antes, toma le cabra simila. Deus vem antes para avisar. Ha, ha, a tempestade que está por vir, sabedoria. Banana não se afoga. Ha, ha, dorai céu com a atenção dobrada pra sentir isso. Escutar a instrução sagrada. A sujeira embaçar. Percepção que te ajuda no processo de elevação. Ou bem chegar antes, toma le cabra simila. Deus vem antes para avisar. Ha, ha, a tempestade que está por vir, sabedoria. Banana não se afoga. Ha, ha, dorai seu com a atenção.